56. 56. Sentimientos. Sentimientos. Tener ganas. Ter vontade. Tenemos ganas. Nós temos vontade. No tenemos ganas. Nós não temos vontade. Tener miedo. Ter medo. Yo tengo miedo. Eu tenho medo. No tengo miedo. Eu não tenho medo. Tener tiempo. Ter tempo. Él tiene tiempo. Ele tem tempo. Él no tiene tiempo. Ele não tem tempo. Estar aburrido. Estar aborrecido. Ella está aburrida. Ela está aborrecida. Ella no está aburrida. Ela não está aborrecida. Tener hambre. Ter fome, estar com fome. ¿Tenéis hambre? ¿Están con fome? ¿No tenéis hambre? ¿No están con fome? Tener sed. Ter sed, estar con sed. Ellos tienen sed. Eles estão com sede. No tienen sed. Eles não estão com sede.